Paz do Senhor. Olha, essa paz que eu te desejo, talvez ela possa invadir a tua vida já no fim dessa mensagem de um minuto. Eu sou de uma geração que ouvi uma cantora chamada Elis Regina, uma artista maravilhosa, porém, ela tinha um título, Rainha do Disfarce. Ela mesmo dizia que vivia uma mentira. Todo aquele que guarda uma mentira é impossível viver em paz. Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Davi dizia, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O grande pecado é saber como encontrar a paz e não querer. Porque todo aquele que guarda uma mentira é impossível viver em paz. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.